emboscada faz, arma fogo e bala. Explora, explode, extorquindo, esmaga, ameaça, tosse, amassando a massa. Contar ao mundo, desmontar a história, glória, fé, temor, superestimadas. Explora, explode, extorquindo, esmaga, ameaça, tosse, amassando a massa. Estica a corda, aperta o cinto, segura o pito, se deixa volta. Aguenta agora, segura a bomba, pega essa tromba, cavalo de Troia. Estica a corda, aperta o cinto.